O maior fechador de corpo é a boca fechada. Eita, isso é verdade, né? Vai tomar é fogo. Isso é uma verdade. Até o peixe vai viver mais se ele aprender a ficar com a boca fechada. É chicote da alma. Eu vejo gente até muito mais velha, que às vezes não aprende. Aí fala, tem personalidade forte. Não, você é mal educado. O povo confunde personalidade forte com falta de educação. Tem gente que tem a necessidade de parecer tão grande. Qual é a minha personalidade forte? Eu sou líder. Não, filho, você é um cabritinho igualzinho dos outros. É a língua, o seu chicote, filho. Então, assim, para. Mais silêncio. Silencia essa sua arma. Né? Escuta mais. Faz que nem os budistas. Quando o coitado do monge novo está tombando de tanto fazer repetição, ele toma uma chicotada nas costas para acordar. Escuta mais. Aquilo é um exemplo de vida. Né? Caminhar de Santiago é um exemplo de vida. Ele representa a vida da pessoa. Então, eu não quero antecipar o caminho, porque o seu tempo seu tempo é pouco. Quando chegar o seu tempo verdadeiro, você vai fazer o caminho todo. É igual a vida. Não quero antecipar a mediunidade. Não quero antecipar nada na espiritualidade, que tudo é na devida proporção no tempo certo. Esse negócio de perdoar, eles não sabem o que faz. Ele já sabia que ia acontecer. Ele viu que dentro do ser humano existe uma fera. E a fera, ela ataca quando os interesses dela estão sendo atacados. Então ele sabia que ele viu que o ser humano não era tão bom assim. O aprendizado dele foi, eu estou fazendo a minha parte. Eles vão ter que fazer a parte deles. Porque o ser humano foi fera na hora de crucificar Jesus. O ser humano, quando vai encontrar nos interesses dele, ele destrói. Ele se torna o diabo. Então Jesus deu o recado dele. Essa foi a maior coisa que ele podia dar. Agora vocês se viram. Mas eu entendo que é o amor. Ele ensinou como amar. Gira o Oxóssi da mata, mandou chamar. Levo velho na sua cajira, Oxóssi da mata, mandou chamar. Quero ver nego velho arriar. Sabe Deus, sabe nosso velho de sempre com graça, mas sempre com a mãe. Sabe a corrente dos pretos velhos? Sabe sucesso? Salve, Pai Joaquim de Angola. Eu já estou me acostumando, né? Nos tempos que nós ia trabalhar nas terreiras, chegava nas frentes dos congá, era vela, era as coisas muito bonitas. E agora nós vemos, nós temos a caixinha. Mas eu sei que essa caixinha alumia muito mais gente que as velas que se colocam em cima do congá para o povo ver, né, filho? Quando é usado para um propósito do bem, né, vô? Porque às vezes a pessoa vai no terreiro e é só as pessoas do terreiro que vai poder ver aquela vela, e aquela luz. Sim. E no trabalho que você faz, essa luz ela está sendo expandida para muito mais gente, né, filho? Ih, pai Joaquim. Ô pai Joaquim, eu vou colocar aqui algumas frases que o pai Tomás de Aruanda ensinou pra gente e quero ver o senhor ensinar um pouco sobre cada uma delas, pode ser? Se eu souber, né, filho, que Pai Tomás é da corrente dos mais sabidos. Se eu souber, eu falo para você. Se eu não souber, nós discute para poder falar. Aqui é o melhor lugar para aprender e o mais difícil também. Isso é uma verdade. Que a pessoa, quando você fala, é colocada na encarnação, ela tem todas as chances de aprender. E é mais difícil que ela colocada com os problemas que ela tem. Então, assim, você chega, você tem tudo para aprender e tudo para desaprender. Porque tem muita possibilidade de tombar nessa vida, de errar, de esquecer, de não querer. Eu tenho percebido que tem muita gente que quanto menos faz, menos quer fazer. Então, o aprendizado tem sido muito mais lento. Mas aqui é o lugar, melhor lugar para aprender e o melhor lugar para desaprender também. Depende de quem está do teu lado, depende de como você vai cuidar do ambiente e das pessoas do seu redor. Realmente, É um bom lugar para aprender, mas é um bom lugar para desaprender. Antes não tínhamos a oportunidade de prosear com os espíritos como hoje. É, sempre teve, viu, filho? Mas a resposta vinha sempre na intuição. No começo do espiritismo, você que é dessa banda deve saber bem, era feito com caneta, com cestinha, com coisa de tabuleiro, essas coisas. Era mais difícil. Hoje, a melhorou mais, porque tem os cavalos médio. Mas também tem muitos médios que não é médio. Aí você tem que. A mesma dúvida que você tinha no passado para saber se é o espírito que estava falando mesmo, hoje você tem a mesma dificuldade para saber se é o espírito que está falando mesmo. Mas hoje você tem essas facilidades de usar as caixinhas. Que mesmo que o espírito seja muito pouco respondendo ali, uma mensagem de paz deve ser colocada. Pelo menos num trabalho que não esteja 100% só o espírito falando. Mas se tem uma mensagem de esperança, que ela seja levada à frente, né, filho? Eu me enrolo nas respostas. Quando eu estiver no comboio de roda, você me desenrola, viu, filho? Eu estava com saudade do senhor já, viu? E eu estava do você. Graças a Deus. É uma amizade que remonta a muitos anos, né, Pai Joaquim? Eu já não tenho na contagem da cabeça quanto tempo que faz. Mas eu tenho na contagem de qualidade de serviço que você está prestando para o povo. Oh. Isso aí. Olha, filho, daqui a 80 anos nós vamos estar prosseguindo do mesmo jeito. Sim. É verdade. Ô, Pai Joaquim, o Pai Tomás disse assim: grande é a falta de fé. Mas para compensar também tem muita gente que tem fé demais. Tem muita gente que. Tem uma coisa chamada fanatismo. Quando o povo começa com fanatismo, é o excesso de fé. Mas é como eu falo sempre, pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos que é para não tombar. Aí você chega. Você tem que ter muita fé, mas muita firmeza de onde você está fazendo e o que você está fazendo. Crença tem muito. Os povos desse país aqui são muito crédulos, viu, filho? Uhum. Quanto vocês aqui têm uma credulidade tão grande, nem sei se essa palavra existe. Se tem essa credulidade aqui, se você for para outras terras, eles têm uma frieza, filho. Que nos tempos das guerras, pedir ajuda para Deus, mas Deus não ajudava mais não. Porque era um momento de pagamento de karma. Quando o karma está sendo compensado, está sendo feita a justiça, Deus se cala. Então eu posso dizer para você que nesses momentos de dificuldade que o povo passa nessa terra aqui, tenha fé. Porque a fé é uma das três perninhas que eu sempre falo. Tem a fé, tem o chamamento, tem o trabalho. Mas se você perder dois, você tem um. Mas se você tem a sua fé. Mas, enfim, a fé é a crença em si mesmo, é a crença no Deus, é preciso acreditar. Se você tem crença, aí você vai chegar lá. Duas coisas impressionam os espíritos, a fé e a falta dela. É. Isso é verdade, né, filho? Tem a fé da conveniência. Eu já percebi muitos filhos que chegam no terreiro e pede mais ainda. E que é prazo, prazo, prazo, prazo, prazo. Se não acontece no prazo que ela quer, ela perde de fé. Então, as terreiras viram uma prateleira de milagre. A pessoa pede, pede, pede e espera. Não deu, não presta. Mas será que é o tempo de Deus? Será que é o merecimento de Deus? Será que você merece? Eu tenho um exemplo de filho que foi 2 anos de desemprego, mas indo no terreiro todo dia pedindo alento, e agora conseguiu o emprego que tanto queria. Por quê? Porque teve fé, mas porque teve fé nele mesmo. Né, filho? Grande a credulidade, grande a falta de credulidade também. As coisas clareiam conforme a sua prioridade. Não é? Se você tem intenção de fazer alguma coisa, você vai fazer. Se você não pensa, não bota na cabeça que o que você quer fazer, aí você faz, sai feito arado sem boi. Você sai arando, não bota o prumo no que você está. Tem que ter um prumo, né, filho? Sim. A intenção é o prumo. Se você está saindo desaprumado, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então você tem que falar. Eu costumo falar que no meio do ano e no começo do ano são dois momentos para falar com Deus. Ou com seus mestres, com seus anjos, com seus caboclos, seja com quem for. É quando você deve pedir. De uma forma, em forma de decreto. Estou decretando isso aqui. Porque você está firmando para você mesmo. Porque se você não firma, se você não tem o prumo, a vida fica a vida desaprumada. Você tem que ter o prumo. Eu quero montar um restaurante. Aí você vai. Agora, se você fala, eu quero ganhar dinheiro, o universo não escuta, os preto velho não escuta, ninguém escuta, porque eu também, se eu puder, eu também quero. É, filho? Se bem que eu já não preciso mais disso. Mas você tem que ser específico na sua fé, para ela se manifestar. O senhor falou para mim uma vez, só de os fios escutar e me orar, já é uma grande paga, né, avô? Ai, filho, já ganha metade do serviço pronto. Às vezes, se perde o foco, preocupados com doutrina. O povo fica preocupado se é certo, se é errado. Eu já vi uma moça, veio tremendo, falando assim, eu queria tanto acender uma vela para o senhor, mas eu não posso, porque minha religião não permite. E eu falei, minha filha, então não acende. E muita gente que vem, escondido, às vezes procura um terreiro sempre, mas ninguém pode saber que ela frequenta o terreiro. É nas escondidas ainda, né, filho? Tem muita gente aqui que parece, às vezes, uma Jurema de Maracá, que faz tudo escondido no meio do mato. Porque para os povos, eu sou católico, mas vai no terreiro toda semana, né, filho? Então, assim, é a falta de fé nela mesma. É a falta de fé nela mesma. Mas, preocupado muito com a doutrina, a doutrina é uma só. Se você está batendo o tambor mais alto, mais baixo, se você está matando cabrito, não está matando nada. Mas se você está plantando um cadinho de terra de caridade, se você está lá para se dispor, eu fico com dó desses filhos que estão agora de tudo de terreiro, meu cavalão. Nessa friagem que vocês estão falando, que vocês estão falando para o mundo todo, tem muita gente que não sabe que é onde vocês ficam, essa friagem. Nossa, tá frio. Mas os filhos de Umbanda ficam descalços. E descalços nessa friagem. E a fé é tão grande que eles não se agripam. Porque ele está no calor do espírito, filho. Ele sai de lá nessa friagem com os pés no chão e sai suando. Essa é a verdadeira incorporação. Quando você está se colocando no dispor da espiritualidade. Mas muita gente não fica preocupada se isso é certo, se aquilo é certo, se o que os outros vão falar, se é doutrina, se não é doutrina, se é doutrina. Doutrina quem cria é o homem, você sabe, né, filho? Não ia. Quem botou as ordens de Deus, os mandamentos, você acha que foi Deus ou que foi o homem que botou as ordens? Foi o homem, filho. O homem precisa de um Deus. E se ele não tiver, ele dá um jeito de fazer existir esse Deus. E o dele tem que ser melhor que os outros. Isso sempre foi assim. Aí eu era dos passados que criam. Aqui está de Baal. Ah, mas aí já veio outro, já. Ah, nesse Baal é demônio. Aí já escreve nas escrituras que o Baal é humano. Que, não é, que ele é de criação humana e demoníaca. Você vai demonizando todos os deuses dos outros porque o senhor é melhor. Um dia o seu vai ser demonizado também. Porque sabe, esse Deus que você fala que o seu é melhor é a expressão do seu. Porque Deus é um só. Se ele tem antena, se ele tem asa, se ele tem chifre, se ele tem isso, se ele tem aquilo, é o ser humano que vai botar. Que é esse mesmo que você chama de demônio hoje, no passado foi Deus. É interessante pensar assim. Hoje, filho, o espiritismo que você pratica já foi demonizado pela Igreja Católica. Já foi muito perseguido. E a Igreja Católica, que era tão certa, Em nome de Deus matou tanta gente, né, filho? É. Pensando que no, pedindo perdão se perdoa, não. É, pedir perdão não, se, não significa receber perdão. Esse negócio de falar para os padres que os padres têm a unção de perdoar é mentira. O padre não tem unção de perdoar nada, ele escuta. E se bobear em pé, dá um jeito. Nos passados, você sabe muito bem para que, que existia a confissão. Para controlar. Para controlar. Inclusive as cabeças dos carneirinhos. Uma coisa é pedir perdão, outra coisa é receber perdão. Porque dependendo do que você faz, esse perdão vai ser compensado num karma até coletivo. E muita gente que dá para risada de ver os coitados sendo queimados, eu mesmo da minha raça, filho, de preto, se você pensar nos pretos do norte, que aqui teve escravo, lá para o norte teve escravo também. Lá nós era açoitado, lá eles eram tocado fogo neles vivos. Pois os brancos dão tudo risada ali, ó, vendo os pretos pegar fogo, são os mesmos brancos que depois em outra encarnação afundou quando a terra se chacoalhou. Tudo aqui se compensa, viu, filho? Você sabe, né, porque eu estou falando isso, você sabe de onde que eu estou falando, né, filho? Sim. Sim, senhor. Eu me perdi. Está falando de doutrina, depois eu comecei a falar dos pretos. Porque a doutrina é o homem que cria, filho. É. Não é Deus que produziu. Não foi Deus que escreveu os mandamentos, foi o homem que escreveu. Pensa nas coisas certas, o que é certo e o que é errado. E se você quer saber, os mandamentos também foram baseados em outras igrejas, em outras religiões do passado. A conduta certa, né, filho? Quando fala às vezes se perde o foco preocupados com doutrina, a gente não pode perder a oportunidade de ouvir o vô dizer que Jesus andou, mas não andou. Não é, filho? Como é que é, vô? Jesus andou no meio de ladrão, foi crucificado no meio de ladrão. Andou no meio de prostituta, andou no meio de samaritano, no meio de leproso, mas não andou no meio da hipocrisia. Porque essa dona hipocrisia, eu vou lhe contar, filho. Eu conheço lugar que de um lado tem uma igreja que diz que Deus mora ali, e do outro lado da rua tem outra igreja dizendo que Deus mora ali. Mas Deus não precisa de teto. Deus existe por ele mesmo. E um afirma um, o outro afirma outro. E um ganha dinheiro, o outro ganha dinheiro. E dinheiro não é desse mundo. É desse mundo, não é do mundo de Deus. E tão preocupado com a doutrina, né, filho? Tem muita gente que está preocupada com os bolsos. Nossa. O que importa é o coração ligado em nosso Papai do Céu. Se nós é a expressão de Deus, nós somos feitos a semelhança dele. Uhum. Eu não vou falar que é na semelhança física. Uhum. Porque se Deus for que nem nós, Deus está perdido. Mas, se nós é um pouquinho dele, nós já é a expressão dele. Aí você tem a confiança que você está aqui para poder fazer o que ele gostaria que você fizesse. É, essa coisa de ser individualista é o maior pecado que existe. Eu vejo muita gente, vocês estão passando agora num momento que a espiritualidade está tão preocupada de ver esses povos morrendo lá nas outras terras que falam outra língua. Aí você fala, aí eu queria ajudar uma criancinha daquela que fugiu de guerra. Aí já vem eu falando, por que você não ajuda alguém da tua terra? Ser humano é uma raça só. Não tem diferença. Lá a criancinha pode estar passando por uma dificuldade aqui também, mas se o coração mandou ajudar lá, é porque alguma coisa Deus quer que você ajude lá, filho. Vai que você não pisou naquelas terras. Vai que você não tem uma ligação com aquela criancinha. Então segue a intuição e não segue a língua dos outros. Porque a língua dos outros só presta para falar. Segue quando você diz a sua intuição, isso aqui é só um exemplo. É Deus falando no seu coração. A maior oração é aquela que sai do fundo da vossa alma. É, eu falo sempre. E a pior oração é aquela que sai repetida. Eita. Fim. Eu concordo com quase metade só. Eu fui escravo, era forçado na igreja da católica. E eu fui judiado por um padre, mas eu não dei raiva, não. Eu tenho fé em Nossa Senhora, tenho fé em Jesus, muitos santos da igreja, que hoje é espírito encarnado em terra. Mas não é porque ele é santo da igreja que não deixou de voltar para a encarnação, né, filho? É, eu vejo, me faz a pergunta de novo. Falava assim, vô. O que importa. A maior oração é aquela que sai do fundo de vossa alma. Então, aí eu estou falando para você. Eu estou falando da Igreja Católica. Quando era pequenininho, eu tinha que repetir o Pai Nosso. Mas hoje eu me pergunto se eu concordo com tudo que o Pai Nosso fala. Assim como o Credo. Será que eu concordo com tudo que o Credo fala? Uhum. Eu prefiro que você faça a sua oração. Deus, muito obrigado por esse dia, do que ficar repetindo palavra bonita, gastando seu latim e não sabendo o que está falando. É. Realmente. Então, vamos para outra aqui. Se não for por amor, de nada vale uma entidade presente. Ué, eu mesmo falo que a fé sem obra é remota. É a mesma coisa que eu falo. Que diacho existe se eu não vier aqui para ajudar? Aí você chega numa religião, que eu não vou citar o nome, que trabalha só com o Egum, que prende o Egum para poder fazer as coisas em benefício seu próprio. Porque essa religião só vê luxúria, poder e dinheiro. Filho, aí você aprisiona um Egum para fazer isso aí. Está fazendo por amor ou por interesse próprio? Por amor é você mesmo, né? Nas suas coisas. Vai ficar preso na roda. Vai ficar preso na roda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você desencarnar, você vai, depois que desencarnar, você vai ter uma, vai ver uma luz. Você vai para dentro daquela luz, vai ter seus pais, suas mães, seus parentes, seus amigos, todas as pessoas queridas, vai ter patinho nadando na lagoa, coisa mais linda do mundo. Você vai para dentro dessa porta, filho? Eu não, vô. Para fora. Porque ali é um convite a que eu caia de novo no desejo de realizar com o que é externo. É isso que eu queria escutar. Tô fora. E quando o povo fala, vem para a luz, vem para a luz... Você vai cair numa roda, filho, um comboio de rodas, que você vai voltar muitas vezes. Sabe por quê? Existem duas formas do espírito evoluir. E esse mundo aqui, ele está indo muito devagar em sua evolução. O que eu vou falar, muita gente não vai aceitar, mas eu vou falar assim mesmo, que eu não tenho papo na língua. Se você. Vamos dar um exemplo da colônia Nosso Lar. Tem muitas colônias, muitas. Vamos dar um exemplo da colônia Nosso Lar, que vocês conhecem. Você vai lá, coisa muito bonita. Eu sei porque eu estou ligado nessa colônia. Tá. Oi, eu estou ligado nas colônias. E eu estou na forma mais difícil. Existe a forma mais difícil e a forma mais fácil. A forma mais difícil é ficar preso nas pessoas. Eu, Joaquim de Angola, respondendo nesse nome, nessa digina, eu estou vindo aqui para poder arribar as pessoas, para ajudar as pessoas, para poder salvar o máximo que eu puder. Isso é uma forma de evolução morada, porque o povo não entendeu. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse ciclo de reencarnação, para ir rápido, as pessoas, a quantidade de gente que nega isso, já é uma pedra. É o tal de Satanás. O Xataná. É a pedra da espiritualidade, é a falta de credulidade. Eu gostei dessa palavra. Nem sei se existe. A pessoa vem e fica rodando e rodando e rodando, dependendo da evolução do grupo todo. Mas demora. E essa terra, de uns tempos para cá, eu posso te dizer, de uns 10, 15 anos para cá, parou de gerar energia do bem. É só do individualismo, das coisas pessoais, só isso. A pessoa começou a rodar para o próprio umbigo. Então a espiritualidade tem uma outra forma. Se você entrar nessa cadeia de vai e vem, e um dia o resgate vai ser coletivo, em seu tempo, não vai ter uma arca que vai vir salvar todo mundo. Mas o povo tudo se salvando. É como se o balão estivesse caindo, mas ninguém vai se jogar, porque nós temos que tentar até o último momento. É isso aí. É isso que estão fazendo hoje. E existe a segunda forma, que é de evoluir também, sem depender dos outros. Quem fez isso foi Buda, quem fez isso foi Jesus, quem fez isso foi tantos outros. Que é quando você vira as costas para a evolução do povo que está com o seu karma e busca uma outra evolução. Mas para isso você tem que ter muito aprendizado nessa terra. Você tem já que começar a se livrar das amarras da encarnação. Porque na hora do desencarne vai ser uma libertação. Aí você segue seu caminho para um caminho de luz. E se todo mundo tivesse a evolução de fazer isso e entender que não há necessidade de voltar sempre para aquela mônada. Porque assim, e eu vou falar uma coisa para você, você gosta do povo de antena, né, filho? O povo consegue se livrar, o Jesus, o Buda, todos esses outros evoluíram, muitos que vocês, para você que vieram aqui como cientista. Quando no seu desencarne, ele ficou voltando, não. Só veio, fez o serviço e voltou para onde tinha que voltar. Esses evoluídos voltaram para onde, de onde é. Não fica rodando, não. Porque de tanto rodar no meio desse povo, o povo quaia. Porque o povo está criando um ranço, filho. E é isso, é a libertação dessa ordem de depender de salvar todo mundo. A salvação individual, é por isso que eu falo. As colônias trabalham de um jeito, mas existe outro jeito. Para tudo tem outro serviço. Mas isso depende da evolução. E é poucos que estão aqui. E eu estou na colônia tentando arrimar o povo, mas tem muita gente que já está desencarnando e já está indo direto para outros planos mais evoluídos, porque eles não são daqui. Olha aí. Ovô, fala um pouco mais sobre o propósito de uma entidade em terra, porque parece que dessa frase assim que ele disse assim, de nada. Não, se não for por amor, de nada vale uma entidade presente. Filho, mas olha, por que que eu vou vir na Terra? Olha, eu vou dizer uma coisa, até Exu vem por amor. Egum preso não vem por amor. Mas Exu vem por amor. Preto velho vem por amor. Tantas outras entidades vêm por amor. Eu venho pela minha evolução, onde vê eu ser evoluindo. Olha aí. A minha maior alegria, filho, é ver a alegria do filho. Oh. Isso é amor. Agora, chamar o caboclo para perguntar as coisas pessoais, para saber. As pessoas, filho, não sabem a diferença entre amor e apego. É. Tem muita gente que procura esse preto velho para fazer. Por que que meu marido me largou? Filho, porque o que você tinha não era amor. Porque quando é amor verdadeiro, as pessoas ficam juntinhas, uma do lado da outra. Oh. Quando é verdadeiro. Quando você encontra a sua tampa. Se não, filho, é porque você tem que vagar. Alguma coisa você fez. Mas por amor a gente vem para poder. É amor e caridade, filho. Isso é Umbanda. Essa. Desculpa falar, mas tem muitos que se diz que é amor e caridade que não é Umbanda. É outras religiões se disfarçando na Umbanda. Certo. O pai Joaquim, essa frase é que ele vai falar de uma coisa que até quero que o senhor comente, porque as pessoas hoje pegam o ensinamento e, no lugar de usar o ensinamento que pegou para tornar a sociedade, o ambiente e a si próprio melhor, acaba existindo um pouco de vaidade aí, só porque tem o conhecimento. Olha a frase que ele falou: de nada valem os ensinamentos se não for por amor. O que, que o senhor tem a ensinar para a gente? Eu? Oh, meu Deus do céu, o que eu tenho para ensinar? Eu acho que é humildade. Eu acho que... O que eu tenho para ensinar? Eu tenho para ensinar o que eu aprendi. Minha história de vida. E como eu consigo hoje lidar com os fios na tranquilidade, na paz. Eu acho que todo mundo tinha que buscar isso. não depender do mestre, mas entender que o mestre pode estar dentro do ser. Eu sei que nada sei, filho. Se você chegar para mim e perguntar assim, eu vou perguntar para você, vamos fazer um jogo bonito. Vamos lá, hein? Quem que é você, filho? Quem que sou eu? Não sei, pai. Antes dessa resposta mesmo que eu queria. Eita, filho, não tá dando para jogar com você hoje. Você tá mais, muito esperto. Emburreceu um pouquinho mais. Mas eu já fiz essa pergunta para muita gente. Quem que é você? Eu sou engenheiro. Eu não quero saber o que você faz. Quem que é você? Eu sou padeiro, eu sou pintor, eu sou dono disso, eu sou a mãe de fulano, eu sou isso. Mas não quero saber. Quem é você? Quando você me diz eu não sei, é a sua sinceridade, que você já se despejou das coisas da matéria. Não quero saber se você é pai de santo, se você é isso, se você é aquilo. Se você for no meu terreiro, tem muita gente que já vem no meu terreiro com filar na cabeça, com tanta guia no pescoço que já entrava arcado. E aí, enfim, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem é você. E se você não sabe quem é você, filho, como é que eu vou poder saber? Então, você tem que saber na sua essência quem é você, né? É, sim. Então, dizendo lá, de nada vale os ensinamentos se não for por amor. Então, o senhor acha que tudo que a gente recebe como ensinamento deve ser ali digerido e passado para frente em forma de amor? Então, as coisas erradas. Que às vezes você vê que tem uma entidade que não está incorporada completamente, mas está falando uma coisinha ou outra, mas tem muita gente que vai tacar pedra. Mas por que você não enxerga com os olhos do amor? Será que ela está fazendo aquela coisa para se expor e ganhar dinheiro mesmo? Não. Isso tem muitos. Tem muitos que querem se expor e aparecer na vitrininha lá para ganhar dinheiro depois. Mas tem muita gente, filho, que é de uma simplicidade tão grande e não precisa fazer mais bagunça na hora da incorporação. Os médios novos bota as guias grandes, saculeje, bate com a cabeça no chão, parece umas galinhas destroncadas. O médium velho vem, a entidade incorpora, ele fica quietinho no cantinho dele. Aí vem o crítico e fala assim, que está incorporado é aquele novo. E ele vai cair do cavalo, porque aquele novo tem muito que aprender e deve ficar que nem o velho. Oh. Quando ele vai dispor de todas as suas coisas, todos os seus vestimentos. Caboclo grita, grita. Na hora certa. Preto velho, pita, pita. Na hora certa. Mas tem gente que é muito, muito exagerada. E quer, num dia só, receber todas as entidades, fazer de tudo e falar com do jeito de todos eles. Aí fica procurando na caixinha como é que faz esse, como que faz aquele. Aí vira fingimento. Aí não vira caridade nem amor. O amor é trabalhar com o pé no chão, na confiança que não vai ficar doente, se dispor, saber que no outro dia você tem que trabalhar cedo e você está atendendo as pessoas até meia-noite. Isso é amor, filho. Agora, ficar pensando, um bandista não deve pensar num bando o tempo todo. Um bandista deve agir, mas não deve o tempo todo só pensar num bando, meu guia, num bando, meu guia. O que é que eu vou comprar para o meu guia hoje? O que é que eu vou para o filho? Isso é fanatismo. Isso muitas vezes não é amor, é apego. É quando você se apega na religião também. O verdadeiro amor é se dispor pro irmão. O merecimento é uma lei. Tem coisa que se merece saber e coisa que merece não saber. Tem coisa que você merece sofrer e coisa que você merece não sofrer. É uma lei. Isso é a coisa mais certa e certíssima. E certeira. No fundo de sua alma, você sente o que você merece? Nem sempre. Porque tem gente que não sabe nem quem é, como é que vai chegar no fundo da alma? Eita. Tem muita gente que não sabe quem sou eu. Então você não sabe o que você merece. Quando você está fazendo uma oração, e você sabe que você vai ser atendido, o coração se fecha. É quando Deus escutou. Mas não é aquele Deus lá no fim do universo. É o Deus que habita dentro de você. Quando o coração fechou, você sente quando Deus está falando com você. E é a mesma coisa. Se você Se você tiver uma comunhão com a divindade, você vai saber quando a resposta é divina ou quando não é divina. Olha. E nesse caso, Pai Joaquim, por exemplo, a pessoa quer uma casa maior, mas ela não está disposta a trabalhar mais. Uai. Não quer trabalhar, mas quer uma casa maior? Como é que isso vai acontecer? Ela tem. É a mesma coisa. Você tem que botar em prática para fazer. Por merecimento, filho. Tudo na vida é merecimento. Você tem que. Tudo que você quer na vida, você precisa trabalhar para isso. Senão você tinha nascido na terra do faz de conta. Como? E aqui você é colocado de frente com a realidade. Que é a conversa do pai Tomás que falou. É o melhor lugar para encarnar, mas também é o pior, porque aqui você vem dentro da realidade e você mesmo quer fugir da realidade. A realidade é, você vai ter que suar cada um desses tijolos para construir sua casa. E a falta da realidade, eu acho que eu vou ganhar dinheiro na loteria. É o melhor lugar para poder realizar, é o melhor lugar para fugir da realidade. Compreensão é resultado de um caminhar. Tu vem e fala bonito, né? Compreensão é resultado de um caminhar. É isso mesmo. É. É preciso ter experiência para ter compreensão. Por isso que os médiuns novos muitas vezes não têm. Quando o médium é um espírito velho, é mais fácil. Agora, quando vem... Eu vou falar uma coisa para você, não ia falar, mas agora eu vou falar. Tem muito mais médium do que guia para baixar neles. Nossa. É o tal da juventude. Hoje em dia, todo mundo quer ser médium, porque tudo hoje se ensina em curso. Você já percebeu? Você, para poder ser médium, antes era difícil sair de noite e ainda se esconder das polícias para acender uma vela na encruzilhada. Hoje tudo se aprende na caixinha. Hoje você fala, aí você pergunta, o que você é? Eu sou bailarina, sou cantora, sou atriz, sou isso, sou aquilo, sou médium. Será que é médium? Será que com tudo e todas essas vaidades que ela tem, ela é uma médium boa? Ou é só mais uma que você chama de currículo? Ou é só mais um desempenho do currículo? Porque o médium, bom médium, ele não fica fazendo propaganda para as outras coisas e não faz propaganda nem que é médium. E aí, nesse sentido, vô, compreensão é resultado de um caminhar. O senhor percebe muita gente querendo compreender antes de caminhar? Uai, não é, filho? É, não tem o que estar no caminho de Santiago? Você já escutou falando dele? Já. É quantos dias para poder chegar no fim? Agora não sei, vô. Tem gente que compra aqueles... vai de botoneta, vai de... de cavalo, mas de outro jeito, para não ter que caminhar. Mas ele pega o restinho e fala, eu caminhei o caminho de Santiago. Não, filho, o caminho de Santiago é um caminhar. O grande aprendizado é o caminhar. O bom da viagem é a andança. O bom da viagem mesmo é a andança. E essa vida é o caminhar. Quando você está tentando antecipar as coisas, você está deixando de fazer a andança. Então, o bom da viagem mesmo é a andança, é a experiência. Agora, tem gente que quer já se trupica todo para poder chegar na frente, já chega de motoneta para poder economizar, para poder entrar no próximo. Não é jogo, filho. Você entra numa fase, de outra fase. Que nem essas coisas que vocês fazem. Aí eu estou fazendo isso, vou fazer uma outra fase da minha vida, porque não, a vida não é um jogo. A vida é aprendizado. Por isso que eu gosto muito dos médios velhos. Gosto dos médios novos, dos cabritinhos. Mas cabritinho tem que parar de cabritar. Tem que pular menos, escutar mais. Quando o bode velho está berrando, os outros ficam quietinhos. Tá certo. Ô vô, se não me engano, demora 30, 35 dias para caminhar do início ao fim. Para você que tem perna comprida. mas o povo ainda mesmo assim vai querer antecipar. Aquilo é um exemplo de vida. Né? Caminhar de Santiago é um exemplo de vida. Ele representa a vida da pessoa. Então eu não quero antecipar o caminho. Porque o seu tempo seu tempo é pouco. Quando chegar o seu tempo verdadeiro, você vai fazer o caminho todo. É igual a vida. Não queira antecipar a mediunidade. Não queira antecipar nada na espiritualidade, que tudo é na devida proporção no tempo certo. Graças a Deus. Tudo gira em torno da fé. É, ué. É a mais importante, isso eu sempre falei para você. A fé, ela é a mais importante que as outras perninhas. O maior fechador de corpo é a boca fechada. Eita, isso é verdade, né? Vai tomar mais fogo. Isso é uma verdade. Até o peixe vai viver mais se ele aprender a ficar com a boca fechada. É o chicote da alma. Eu vejo gente até muito mais velha, que às vezes não aprende. Aí fala, tem personalidade forte. Não, você é mal educado. O povo confunde personalidade forte com falta de educação. Tem gente que tem a necessidade de aparecer tão grande. Então é minha personalidade forte, eu sou líder. Não, filho, você é um cabritinho igualzinho dos outros. É a língua é o seu chicote, filho. Então assim, para. Mais silêncio, silencia essa sua arma, né? Escuta mais, faz que nem os budistas. Quando o coitado do monge novo está tombando de tanto fazer repetição, ele toma uma chicotada nas costas para acordar. Escuta mais. O senhor já entrou num desses voador que o menino trabalha e já viu gente mal criada? Eu não caminho com ele o tempo todo. Mas eu sei das emoções que é gerado nele. No final de dia, eu posso te dar um exemplo, porque eu fui tratar dele num certo dia que não faz muito tempo. O que aconteceu? Tinha duas pessoas morrendo no voador. E eles tudo se acudiram. Mas em vez do ser humano, eu não estava presente. Em vez do ser humano entender que ele estava acudindo, ficaram irritados porque a voadeira veio para o chão, esperou um tempo no chão. E os outros se atrasaram, mas salvaram duas vidas e xingaram, porque não tem nada com isso. Então, meu cavalo já é sensível para essas coisas. Aí você começa a pensar hoje no ser humano. O ser humano não respeita o outro, porque eu estou com pressa, não me importa se o outro está caindo morrendo. E se o outro está salvando, e se o outro saiu vivo ou morto. Então, eu não estava dentro da voadeira, mas eu estava junto, depois, para poder restabelecer o coração. Porque o cabritinho ficou ruim, viu, filho? De ver a falta de coração do ser humano. O ser humano é assim. Eu fiquei muito triste de ver que o povo dessa terra está começando a ficar assim, fartar de não ter amor ao próximo. Se fosse a mãe dele, podia demorar. Mas como não é a mãe dele, que ele mora, não estou preocupado se ele está vivo ou se está morto. Eu não vejo mais quantidade. As pessoas estão olhando só a quantidade. Eu vejo qualidade. E a qualidade é todo mundo junto para poder salvar o outro. E o que vai mais doer o meu coração, você sabe por que o povo não se importava, filho? Que o bichinho que estava morrendo era um pretinho. Porque se fosse famoso dos olhos azuis, se fosse dos queridos, todo mundo. Se fosse famoso que morreu em algum lugar, todo mundo ia ficar de luto e até baixar a bandeira. Mas como era um pretinho, passando o mar, que já estava desencarnando, ninguém se importa. Ainda existe um preconceito, enfim. Ainda existe. Jesus via todos como rei e rainha porque via o eterno em cada um. Uai, se ele é de princípio divino, todo mundo tem que ser de princípio divino. Porque nós somos todos feitos a mesma criação. É enxergar Deus dentro de cada um, mesmo que aquela pessoa seja humilde. Bem fez São Francisco de Assis quando foi abraçar o leproso. Olha. Bem fez ele. Deus ensinamento. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se Jesus não tivesse existido, o Cristo depois tinha sido Francisco de Assis. Que esse aí era mama. São Francisco de Assis foi o apóstolo João, né? Foi mestre Coutume, foi muitas coisas. Graças a Deus. São Francisco de Assis andou encarnado, viu, filho? Mas falar onde é que foi, mas foi numa terra aí que você tem muito carinho. Oh. Graças a Deus. Ô, pai Joaquim, a fé é saber que você não está só. Como é que fica isso, pai Joaquim? A gente sabe que os espíritos caminham com a gente, mas muita gente, na maioria das vezes, sobretudo o médium, acha que está sozinho. Cabeça fraca. Cabeça fraca, filho, porque tudo vem do espírito. Primeiro a espiritualidade, depois a matéria. Então, se você tem, achar que você está sozinho, é egoísmo, é ignorância. Ainda está falando que nós somos um bando de palhaços. Ainda está falando que nós usamos chapéu ainda de palhaço. Porque a espiritualidade é muito anterior, filho, muito anterior ao encarnado. Todo mundo tem espírito, você tem espírito. Você tem a sua alma encarnada. Antes disso, é um espírito. Achar que está sozinho é não reconhecer você mesmo, não saber que é o ser, não saber quem você é. Então, quando lhe fizerem o mal, vai rezar. Eu não te escutei. Quando fizer mal, o que O é, pai filho? Tomás falou assim: então, quando lhe fizerem o mal, vai rezar. Ah, eu sei. E eu mesmo sempre falo, quando vier besteira na cabeça, faz uma reza. Reza, reza que passa. Pense em outra cabeça cheia, você as coisas vai piorar. Tá agoniado? Vai fazer uma reza. Quanto antes recomeçar, maior a chance de dar certo. Mas se Tomás aí tá ensinando demais. Tá dando manual para viver. Quanto antes recomeçar, o que que é, filho? Quanto antes recomeçar, maior a chance de dar certo. Uai, se você deixa para poder refazer o serviço no fim, vai demorar muito mais tempo e você vai ter dificuldade. Isso é para a vida. Se você fez um erro e vai deixar para compensar isso no fim, você deixou de ganhar qualidade até de vida, até de compensação de karma. Aí ele diz assim: a verdade vem no pé. Ninguém carece correr atrás dela. A verdade vem no pé. É isso mesmo, filho. Você não precisa procurar outra verdade. A não ser que você tenha outra verdade. Tem muita gente que fala assim, vem para o cristianismo porque Jesus é a verdade e a vida. Ele é a verdade e a vida. Em verdade, isso em verdade daqui, na sua verdade, né, filho? Porque a sua verdade não pode ser a verdade do outro, muitas vezes. A sua verdade diz que você não, que você pode comer carne de porco, mas a verdade do outro diz que não pode comer. Mas a verdade é aquilo que te faz bem. É aquela que não precisa descuidar os outros. Porque o ser humano, filho, ele tem seus erros. Muitos nascem pervertidos. Mas muitos já nascem convertidos. Já nascem com a tendência de fazer coisa certa. É só ir para os cantos e você vai ver. Tem gente que é bom sem precisar ensinar ele a ser mau. Porque ele já tem a verdade com ele. A verdade é não fazer o mal. Não fez o mal, você está dentro da verdade de Deus. Não existe santo, santo ninguém é. Até tem muito santo que vocês chamam de santo, que não tem muito santo não, viu, filho? Santo, se fosse santo, não tá. Mas Jesus mesmo falava, vocês são todos santos de Deus. É porque ele compensa, mesmo que as pessoas sejam pequitinhas na sua evolução, mesmo assim, é um santo de Deus. Todos aqueles que têm um pouquinho de Deus, uma fagulha de Deus dentro de si, é santo. Mas de ser bonzinho, todo mundo tem sua fera. Você acha que na hora que eu estava sendo lá, levando os açoites, as chicotadas, eu estava rezando pelos meus argozes que falam, né? Aquele que está me ferindo, você acha que eu estava bem dizendo ele? Na minha encarnação estava não, querendo que ele fosse para o inferno. Depois eu compensei minhas palavras. Mas na hora não. Então, quando ele diz santo ninguém é, o senhor acha que também pode existir uma forma de querer esclarecer-nos a respeito do não julgar o próximo? Tem muita gente que faz de santo, mas não é santo. Tem muita gente que se faz de santo, mas não é santo. Quando é colocado na pressão, ela deixa de ser santo. Boa. Quando o cachorro é acuado, ele morde. É aí que você mede ele. Quando deixa a água bater para você ver se a pessoa continua sendo boazinha. Mexe com dela, mexe com as coisas dela. É verdade. Nossa. Ela é santa desde que não arranque o osso dela. Arrancou o osso é que nem o cachorro que morde. Todos carecem de amor. Isso é uma verdade, mas todo mundo, filho, tem condição de dar o amor sem depender de um amor que vem de fora. Porque se você tiver depende do tipo de amor que você fala também, né, filho? Tem tantos tipos de amor, mas todo mundo depende de amor, mas todo mundo tem que dar o amor para poder te receber. Eu acho que tem que se preocupar mais em dar do que receber. Porque quando você dá o amor, você recebe o amor. Tem muita gente, filho, que deixa de ter a prioridade de sua vida, muitas moças que procuram, e falam assim, ele é o amor da minha vida, não consigo viver sem ele, não consigo trabalhar. Eu vou te dizer o contrário, estou emagrecendo. Eu vou te dar o contrário, filho. Você tem que amar o seu, você tem que amar as pessoas antes, amar as suas coisas, você tem que trabalhar, tem que estar saúde, com saúde para alguém vir atrás de você. O amor tem que vir de dentro de você. Você amar você mesmo. Esse amor é o mais importante. Qual que foi o maior aprendizado que Jesus passou? Olha, eu não sou Jesus. É difícil falar, né? Mas eu posso te dizer uma coisa. Esse negócio de perdoar, eles não sabem o que faz. Ele já sabia que ia acontecer. Ele viu que dentro do ser humano existe uma fera. E a fera, ela ataca quando os interesses dela estão sendo atacados. Então ele sabia que ele viu que o ser humano não era tão bom assim. O aprendizado dele foi, eu estou fazendo a minha parte. Eles vão ter que fazer a parte deles. Porque o ser humano foi fera na hora de crucificar Jesus. O ser humano, quando vai em contrário nos interesses dele, ele destrói. Ele se torna o diabo. Então Jesus deu o recado dele. Essa foi a maior coisa que ele podia dar. Agora você se vira. Mas eu entendo que é o amor. Ele ensinou como amar. Essa é a palavra. Olha o que o pai Tomás falou. O amor é o maior aprendizado que Jesus nos passou. Mas é. Ele ensinou, mas não é o amor dele para os outros. Ele ensinou que você deve amar. Mas você também, você para amar, você tem que matar a fera dentro de você. Essa é a verdade. Eu tenho muita pena, filho, dos braços de Jesus. Se você olhar, os santos mártires são representados sempre com a parma. Você já reparou? Todos os santos que têm a sua parma na estátua dele, representa que ele foi martirizado. Os santos que foram martirizados sofreram mais que Jesus. Jesus sofreu no coração, mas Jesus tinha entendimento de saber que ele ia ser execrado, palavra dele. Mas eu vejo que os primeiros mártires sofreram mais que Jesus. Ou você acha que São Bartolomeu teve sua pele arrancada, depois foi crucificado sem pele? Quem você acha que sofreu mais na carne, Jesus ou São Bartolomeu? Nossa. Filho? Ninguém olha para os outros. Os outros só olha, o sofrimento de Jesus foi o sofrimento de ver o que o ser humano é capaz de fazer com aquele cordeiro. Mas o tipo de morte que os martirizados sofreram foi muito maior que a morte. Um foi esquartejado, o outro foi amarrado numa carroça, arrastado, despedaçado, o outro foi picado, o outro foi queimado vivo. Isso aí não é coisa de Deus, é coisa do homem. Esses aí são pedaços de Deus, mas também que sofreram por excesso de fé. Tinha que ter sido de uma forma mais discreta. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa para você. A fé sem obra é remota. Se eu não tivesse falado por ser de São Bartolomeu, você não ia saber nem quem é. Bom. Sofreu lá no passado, filho. Bom. Sofreu no passado, foi supliciado, passou por tudo para cair no esquecimento. Então, esse é o meu trabalho, eu vim pra dizer para você, não caia no esquecimento. Teve gente que sofreu bastante, para você estar com o sorriso dentro do terreiro hoje, achando que você é o melhor médico do mundo. Mas saiba que para essa religião de cristandade se elevar, muita gente sofreu. Então faça com mais respeito, né, meu? Ei, Pai Joaquim. Então, o importante é manter-se sempre na boa vibração. Quem entende isso, vô? O que o senhor ensina? Entender a manter a boa vibração. O que é isso? Então, para mim, é entrar na vibração de amor e ter a consciência do que se foi feito no passado. De conhecer as estruturas da religião, mas não da religião, do ser humano é uma religião. É a forma de se religar em Deus. Conhecer o seu passado, manter o seu silêncio e manter a caridade. Você é um umbandista? Se alguém sentar do teu lado, eu conheço você, eu sei que você vai fazer. Mas se uma pessoa sentar do teu lado e começar a falar dos problemas dela, conheço muito um umbandista que na mesma hora vai desligar e não vai querer escutar, porque ele não está dentro do terreiro. Mas um bandista, filho, ele também tem que praticar a qualidade dele, não é só dentro do terreiro. Ele não deve pensar o tempo todo e ficar comprando qualquer guia que ele vai botar no pescoço. Mas quando vier uma arma precisando de uma ajuda, ele vai ajudar. Que assim seja. Ah, tem médium que acha que sem ele não existe espírito. Pois é. Será que tem espírito incorporado ali, nesse médium? Porque o médium é só um meio, né, filho? Se não existir... Eu vou falar uma coisa pra você. Como é que chama aquele negócio quando os espíritos começam a falar pelas caixinhas, direto? Direto? É. Exagero. Então eu vou falar. Fala. Chama transcomunicação. Ah, boa. O projeto de comunicação pelas caixinhas foi abortado por uns anos. Ah. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu sei que isso vai ficar gravado aqui. Daqui uns anos, a transcomunicação vai ser feita. Você sabe por que está sendo usado o médium? Para poder envolver as pessoas mais na fé. Porque quando tiver a transcomunicação, como você fala, só pelos aparelhos, não vai ter evolução dos médiums. Vai ter uma chamada de telefone, como você fala. Oi, seu morto, como é que o senhor está? Está bem aí? Que bom. No futuro vocês vão poder se conversar a dimensão que eu estou com a dimensão que você está, sem precisar de encarnar. Vai ficar muito mais impessoal. Vai aparecer na televisão e no rádio, vô? Mensagem de voz, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque vocês vão conseguir aprimorar os aparelhos. Aliás, eu sei que já tem. Só que isso não pode passar. Filho, tem jeito até de falar com os antemundos. Olha. Eles falam com eles. Eles recebem mensagem através das caixinhas. Dos extraterrestres? Você acha que a arca era o quê, filho? A arca da aliança era o quê? Aquilo lá era para receber mensagem, filho. Aquilo era um rádio. E tinha os médicos. Eu chamo de médico. Que era mais sensível e que recebia a mensagem direta dos povos antenudo. Eu falo antenudo porque vocês criaram essa forma. Sim, senhor. Muito. Mas é isso. No futuro vocês vão falar por esses aparelhos. Eita. Aí eu quero ver o aparelho dando passo. Aí não dá. Ô Pai Joaquim, muito ganha aquele que não perder a oportunidade de ficar calado. É a mesma coisa que eu falei para você. É o peixe. Até o peixe vive mais se ele não se aprender a ficar com a boca fechada. Olha essa colocação do Pai Tomás, e aí a gente já vai encaminhar para a finalização. Ele disse assim: Aliás, o senhor sabia que a gente está quase chegando no diálogo 700? Eita, filho. E nós começamos com o quê? Com 4, 5, O né, senhor filho? foi o quarto, acho. Você está trabalhando, né, filho? Já enricou? Só se for de amizade. Ah, que bom. Que é bom, né, vô? Eu falei para você que você ia falar com muito, ia falar com gente de fora, ia pôr fora, não foi? Fui, Pois vô, foi. fui, vô. Voltar para casa mesmo ninguém quer, né, filho? Porque agora não vejo você na sua Não casa. paro, vô. Virei um coração cigano. Coração cigano. Vocês precisavam fazer umas entrevistas com o cigano. Não? Vocês trabalham tanto com a nossa parte de preto velho, acabou que eu vejo tão pouco cigano. Cigano tem tanta coisa bonita para Tem, falar. tem mesmo. É um povo muito reservado, né, vô? Mas a gente chega neles. É. Graças a Deus, vô. Mas é assim, a gente ficou aqui rico, vô, das amizades, tanto dos carnados quanto dos desencarnados, viu, vô? Isso é verdade. Eu estou contente de ver que você entendeu as palavras do Tomás. Olha, tão lindas. Tomás, o João da Cachoeira. Ó. Tem tantos preto velho muito bom que você tem. Não vou ficar falando o nome de todos, porque dá a impressão que eu estou falando do médico. É lógico, claro que sim. Mas eu posso lhe dizer que você está dentro da luz, meu filho. Oh, muito obrigado, viu? Graças a Deus. O senhor conhece Vitória Régia, vô? A planta? Não, a colônia. Ah, conheço. Pensei que está É bonita, vô. é própria para ou para ela é criada, filho, para aquelas entidades que estão ligadas naquela cultura. Mas é, sim. Ela tem mais encanto, mais cheia de encanto do que as nossas, né? Aruanda também é uma muito bonita, mas Aruanda, filho, ela é uma expressão do que tem aqui. Você sabe que é uma nave, né, filho? Eita, isso. É uma nave. Vocês falam de nave e aprendi a falar essas palavras com Olha. vocês. É uma grande, é um barco. Olha aí. É uma representação do que tem aqui. Porque vamos. Todas as são barcos, filho. Todas as colônias. Vocês falam a palavra nave, que toda nave é uma nau, né, filho? Serve para navegar. Então, são barcão. É isso que são as colônias. Olha, porque elas não ficam fixas num lugar só, né? Elas estão tudo boiando, bicho. Que assim seja. Então, vô, a última colocação aqui que ele passou pra gente, né? Inclusive, esse é o diálogo 647. Ele disse assim: às vezes, o que acha que é mal é um pagamento feito. E lá vai menos uma dívida para você. Então, eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você está passando na rua e você é assaltado. Aí você fala, ué, por que que eu tive que passar por isso? Será que você não assaltou ninguém na outra vida? Então, quando você acha que você está recebendo uma coisa ruim, é porque está sendo pago a sua dívida. Quem paga a dívida não gosta de pagar, não. Eu vou falar, é verdade. Tem muita gente que deve, deve, deve, deve, um dia paga. Por que pode botar o dinheiro no bolso para pagar? Olha aí. É a mesma coisa. Um dia uma moça perguntou assim: quando você fizer um diálogo com os espíritos, pergunta assim: se na outra vida eu fui egoísta, não dava comida para ninguém, será que eu não podia, no lugar de vir aqui passando fome, vim aqui como uma cozinheira boa e generosa? Pode, uai. Claro que pode. Tem duas formas. Essa, mas na hora de decidir, é você que vai decidir. Você vai ter um espelho lá em cima e vai falar, oh, você fez isso, isso, isso. Você quer, você tava. Vai ser assim, você vivia na riqueza e não queria dar para nada para ninguém, mesmo o povo passando fome. Nessa encarnação, você quer vir cheia da comida, sabendo fazer comida e quer ajudar os povos, ou você quer sentir o que ele sentiu? Depende da sua coragem. Se colocar na situação do outro, eu entendo que é passar pelo que o outro passou. Porque essa moça perguntou para você isso aí, sabe por quê? Porque ela não perguntou. É verdade. Ela comia do bom do melhor lá, e aqui ela vai ser a cozinheira comendo do bom do melhor, só que é o resto do patrão. Que fome mesmo, ela não sabe o que é. Vovô, graças a Deus, né? Mas eu tô errado, filho, é verdade. O senhor sabe? Mas é verdade. O senhor sabe que eu li um livro que chama Memórias de um Suicida, acho que da Ivone Pereira do Amaral. E lá, um rapaz, ele trucidou a mulher. Ele, não sei se ele pegou ela transando com outro homem, ou alguma coisa assim. Mas daí ele não aguentou. Ele pegou e enforcou ela com as mãos, ou seja, trucidou-a. Daí, no mundo espiritual, ele foi pro Vale do Suicida, porque depois ele deu um tiro na cabeça. Daí, vô, lá do outro lado, aquela chaga que tinha ficava ainda saindo sangue. E saía sangue, não parava de sair sangue, saía sangue. No final ficou lá um montão de anos, na hora que resolveu que tinha que reencarnar, ele foi dado as opções que ele tinha. Daí ele preferiu a opção, por tanta culpa que ele tinha no coração de não ter feito aquilo, de nascer sem as mãos, para ele aprender a nunca mais fazer isso com os outros. Bonita história. Olha, vô. E de compensação kármica. Para nunca fazer. Tem gente, filho, que nessa vida tinha que nascer sem boca. Por causa de tanta maldade que fez na outra vida, jogando uns contra os outros. Não é? Se fosse compensado assim, nego já nascia sem boca. Para não fazer mais porque a palavra, a língua, filho, ela é na língua que começa tudo. Foi a língua que crucificou Jesus. Nossa. Mas é verdade. Então, vô. Vou pedir ao senhor. Só antes da sua mensagem final, então, só ilustrando aqui para as pessoas, o senhor está dizendo assim, o que a gente faz hoje, amanhã, não vai ser obrigatório nascer sem mão, mas às vezes a própria pessoa prefere assim, para se livrar daquela culpa e avançar mais rapidamente na sua evolução. É por isso que você não deve ter pena de quem não tem mão. Você deve ter compaixão. Não deve ter pena. Porque alguma coisa aquele espírito está pagando. Olha. E escolheu o caminho mais sofrido para poder pagar as dívidas dele. Enquanto você está aqui perfeito, o outro está pagando de uma forma mais rápida. Porque você vai querer ficar rodando, e ter contato com os seus parentes, salvar todos os seus parentes, esse tipo de evolução é mais demorada. Olha aí. Então, vô, qual mensagem o senhor tem para hoje as pessoas levarem no coração? Aqueles que seguem o caminho da Umbanda, segue com mais seriedade. Respeita cada segundo que aquela entidade está incorporada na Terra, porque ela está fazendo aquilo por amor. O médium, às vezes, está colocando o lado do ego dele, mas a entidade não faz isso, não. E segue sempre o caminho da verdade. Sempre cada um tem a fé verdadeira, e quando você quiser alguma coisa e não receber, no tempo que você pensa se você tem realmente esse merecimento, porque você está sendo levado em consideração, se você tem esse merecimento, não no que você faz aqui, mas no que você fez aqui. É isso mesmo. Ih, graças a Deus. Dá uma mensagem para todos os fios de Umbanda que são médium de Pai Joaquim. Vocês não sabem onde é que vocês se enfiaram. E Pai Joaquim, essa linha de Pai Joaquim é uma das primeiras, né, filho? Então, nós é da linha que começa no Catimbó e vai se evoluindo. Então, todos os filhos que trabalham com Pai Joaquim, na verdade, vocês são o chicote de nós. Vocês são o chicote do Pai Joaquim. Vocês vão falar a verdade, a nossa bengala vai doer, mas nós amamos. Nós amamos, inclusive, vocês, que são os cavalos que trabalham por nós. A nossa linha é grande, é igual de Zé Pelinda. O Pai Joaquim tem tudo que é lugar. Nós é que nem, como é que fala? Chuchu. Mas os que estão trabalhando nessa linha vão crescer, viu, filho? Oh. Porque nós estamos trabalhando na linha do amor e da caridade. Olha só. E vô, deixa explicado aí para quem às vezes vai inverter as palavras do vô, que quando o vô fala, a gente fala a verdade, Explica para eles que espírito não rebaixa ninguém e nem expõe o sentimento de ninguém, né? Não, filho. A verdade, porque a verdade não é para judiar do filho. A verdade é para dar a realidade para o filho. Essa é a verdade. Olha que lindo. Ué, quando você for num terreiro e o espírito começar a falar coisa para você chorar, não é o espírito falando. É o médium. Ou às vezes não é um espírito de luz, né, avô? Aí já não é um terreiro. Mas se você for num terreiro, a emoção vai chegar sempre na frente de um preto velho. Mas ele vai bater devagarzinho. Ele vai bater devagarzinho. A verdade é, se você chega, é que nem essa moça, ela me perdoa, eu usei ela como exemplo. Que ela está na zona de conforto, eu vou falar para você está na sua zona de conforto, você não está querendo pagar a sua dívida conforme o que você deve. Você está querendo amortizar aos poucos. É. E às vezes não é o caminho da evolução mais rápida, né, vô? É, às vezes não é a verdade verdadeira. É, meu Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por esse tempo com o senhor, essa oportunidade de estudo, Pai Joaquim. Eu agradeço, filho, eu agradeço você, eu agradeço a sua ligação com o Tomás. E que os filhos consigam, se alguma palavra boa eu falei, que siga essas palavras. Graças a Deus. Graças a Deus, um abraço para o senhor e dá um abraço no Pai Tomás lá. Com Deus me vim, com Deus me vou, será? Oi. Senhor Fernando Parada? Eu voltei. Graças a Deus. Ai. Como é que você está se sentindo agora? Você dá aquele calafrio depois, né? Muito bem. Como é que é trabalhar com o Pai Joaquim? Ele é muito doce, né? Ele estava desde ontem, na verdade. Eu acho que ele sabia que ia falar com você. Porque desde ontem ele está buzinando no meu ouvido aqui. Quer trabalhar, quer falar, quer falar, quer falar. Ele é muito... Ele é uma entidade que fala sem... Eu nem pensar no assunto que ele quer falar, porque ele é muito... Realmente. Né, ele vai se soltando, né? Eu, particularmente, como médium, posso dizer para você, um caso desse, não dá para fingir, porque a minha forma de pensar, eu sou briguento, eu tenho meus defeitos, né? Mas ele é muito certeiro. E a forma dele pensar, para mim, entra como aprendizado, que quando eu ouço, primeiro aprender... E o primeiro a ter esclarecimento, luz, sou eu. Olha, né? Eu tenho mais que agradecer. Que lindo. E o que eu queria perguntar? Como é que foi essa história aí do avião, cara? Ah, então, a gente uma emergência a bordo, né? A gente fez um pouso de emergência e peguei um rapaz que já estava gaspiando. Gaspiando quando a pessoa já tá, não tinha mais vida ali, só... O corpo tentando respirar os últimos suspiros. Jogamos no chão, começamos a fazer a RCP, né, que é a massagem cardíaca. E conseguimos em 10 minutos. O avião em 15 minutos estava no chão. Em 10 minutos a gente fez ele voltar, só que a parceira dos buracos atrás também passou mal, duas emergências, mesmo voo. Mas as pessoas realmente não se importam com isso. Né? As pessoas se importam com o tempo dela, com se o lanche vai esfriar. Muitos ali acharam que foi um exagero, talvez, que não fosse necessário, mas a gente não pode nunca deixar uma pessoa morrer, né? Mesmo que seja em qualquer situação. Se eu estou lá para socorrer, eu estou lá para socorrer. É isso que eu quero dizer. Olha só, e ou seja, o pessoal querendo chegar logo no lugar, que morra quem for, né? Isso é um exemplo para você ver como está a evolução do ser humano. Mas depois de uma semana eu estava bem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estudo aí com o Pai Joaquim através da sua mediunidade. Eu que agradeço sempre. Um abraço. Louvado seja. Esse negócio de perdoar, eles não sabem o que faz. Ele já sabia que ia acontecer. Ele viu que dentro do ser humano existe uma fera. E a fera, ela ataca. Quando os interesses dela estão sendo atacados. Então ele sabia que ele viu que o ser humano não era tão bom assim. O aprendizado dele foi, eu estou fazendo a minha parte, eles vão ter que fazer a parte deles. Porque o ser humano foi fera na hora de crucificar Jesus. O